Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada MAC, nesta quinta-feira, 24 de março de 2016, véspera de feriado cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje aqui comigo na bancada temos ele, João Pedro Granado. Fala, Pião, qual é o seu destaque? Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a vitória sofrida do São Paulo ontem diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Vitória sofrida que vamos falar logo menos, gol de Caleri. Mas aqui à minha frente ele, Vitor Visotto. Boa noite, Vitor. Qual é o seu destaque? Boa noite, Pedrinho. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque é que eu tenho uma bomba do Santos, hein? Bomba do Santos, querido ouvinte, logo mais pra você. Mas aqui na minha frente também ele, Zé Roberto. Fala, Zé. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai pro jogo de hoje do Palmeiras, que busca recuperação na temporada, não é nem no campeonato. É, o Palmeiras buscando mais uma... quer dizer, a recuperação no campeonato. E aqui ao meu lado ele, André Rivera, nosso capitão. Fala, capita, qual é seu destaque? Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Boa noite, Pedro. Meu destaque vai pro Corinthians, que conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista e chegou quase à classificação se o Água Santa não vencer hoje. É, o Corinthians jogando muito bem, mas antes de começarmos a falar dos quatro grandes paulistas, é véspera de feriado, mas acordamos com uma notícia muito triste. Johan Cruyff morreu hoje, vítima de câncer no pulmão. Ele, pra você que não sabe, querido ouvinte, foi líder do carrossel holandês. Um dos melhores jogadores da história, jogou muito bem também no Barcelona e no Ajax, então é uma pena. Influenciou muito no futebol muito, moderno. Né? Mudou muito o nosso futebol, então é uma pena, mas vamos seguir em frente. Então vamos começando a falar do Corinthians. Flavião, sobe o hino do Timão. O Corinthians venceu o São Bernardo por 3-0 no ABC e chegou aos 26 pontos, 2 gols de Rodriguinho e 1 de Luca, mas vamos falar a verdade, a situação do Corinthians facilitou muito quando o jogador do São Bernardo foi expulso, não tirando os méritos da equipe do Tite, que mais uma vez jogou muito bem. O que vocês acharam desse jogo, André? Achei que foi um jogo, no primeiro tempo, um pouco mais complicado, não conseguiu criar tantas jogadas, só depois que o... Tatá. Tava jogando demais, deu um rolinho ali. Aí, depois, no segundo tempo, o Corinthians mudou o jogo ali, o Tite conseguiu arrumar melhor as peças, o Fagner jogou demais, Rodriguinho, nem tenho o que falar, conseguiu fazer mais uma boa partida no Corinthians, fez 2 gols, o Luca, de novo, marcou mais 1 gol pelo Corinthians, então, conseguiu vencer, independente se é com o time titular ou reserva, tá conseguindo jogar com o mesmo estilo e conseguindo jogar muito bem. É, aquele gol do Rodriguinho, né? Ele tava sentindo a perna direita, aí ele pintou, bateu com a perna esquerda e fez o gol antes de ser substituído, né? Ele tava pedindo pra sair do jogo e aí ele pegou aquela bola de jeito, fez um golaço sensacional. Um destaque que eu queria fazer para o técnico Tite é que ele tirou o Balbuena foi convocado pela seleção paraguaia e entrou o Iago. Entrou muito bem pelo jeito, né? Ganhou de 3-0 e a torcida tava que tava. É, o Iago que já vinha bem antes do Balbuena chegar, né? Formava nesse começo de ano, com a saída do Gil, era titular da zaga junto com o Felipe. Uhum. Dois destaques desse jogo, como o André bem lembrou, foram o Wagner e o... Wagner. É véspera de feriado. Errou! O Wagner e o Rodriguinho. Pra mim, pra vocês, né? Pra mim. O Rodriguinho colocou uma interrogação na cabeça do Tite, porque o Maicon vinha jogando muito bem, lembrando que o Elias tá no departamento médico, e o Fagner, pra vocês, merece já uma vaga na seleção? Eu acho que assim, a questão do Rodriguinho, apesar de ter feito boa partida ontem, eu ainda prefiro o Maicon, apesar de ser novo, como reserva do Elias imediato, deixaria o Rodriguinho como uma terceira opção, ou para jogar junto com o Maicon, caso outro jogador do meio-campo do Corinthians não possa jogar. O Fagner, eu acho que ele vem merecendo ali uma chance na seleção há um tempinho. Há um grande tempo, na verdade. Mas, para mim, o problema é que Danilo e Daniel Alves são muito bons, então é uma posição que tem uma concorrência muito forte. Mas, caso um dos dois não possa ser convocado por lesão, algum motivo, o Fagner, para mim, seria a opção primeira para assumir a vaga. Do Fagner eu concordo, só do Rodriguinho que eu não concordo. Eu acho o Rodriguinho muito mais decisivo do que o Maicon. Na Libertadores contra o Santa Fé, ele fez o cruzamento para o Guilherme fazer o gol. Ontem conseguiu fazer 2 gols, abriu o placar e fez o segundo. E ele, nessa temporada ele está sendo muito mais decisivo nos jogos do que o Maicon. É, eu acho que o Tite, e acho que o torcedor do Corinthians, fica feliz que, independente, né, do jogador Maicon, Rodriguinho... O Rodriguinho teve até um problema, a questão do jogo no Paraguai, que foi expulso. Não precisava dar o carrinho naquela bola e tudo mais. E entrou meio que um questionamento, né, da torcida, mas tá claro que tá dando a volta por cima e tá dando uma dor de cabeça boa pro Tite pra montar esse time de Corinthians. Uma dor de cabeça muito boa nesse meio campo, que pra mim a vaga é garantida do Elias quando ele voltar de lesão. Com certeza. Mas o Maicon, eu também acho que tá um passo à frente do Rodriguinho, mesmo o Rodriguinho jogando muito bem nesse último jogo no ABC. Mas o que eu ia falar é que, como também já lembraram hoje você, querido ouvinte, caso o Água Santa tropece hoje diante do Novo Horizontino, o Timão já está classificado para a próxima fase. Para vocês, é o grande favorito para conquistar o Campeonato Paulista? Eu acho que não. Eu acho que não porque vai estar na Libertadores ainda. Diferente do Palmeiras e São Paulo, que eu acredito que caiam ainda na primeira fase. Mas na hora do mata-mata, todos jogam com os titulares. Mas, por exemplo, eu acho que o Corinthians pode jogar com os titulares, mas mesmo assim vai segurar um pouquinho nos jogos, se dando prioridade para Libertadores. Não, eu acho que não é o favorito. Pode conquistar o título com certeza, mas não o favorito. Não, o favorito, como sempre, é o Santos. E eu acho que o Santos vai ser campeão desse Campeonato Paulista. De novo. Mas o Corinthians chega forte. O Corinthians chega forte porque... independente do time titular ou do time reserva, tá jogando no mesmo nível. Sim. Ou às vezes o reserva joga até melhor do titular, que foi até as rodadas que o Corinthians com o titular não jogou bem. Foi o reserva e fez 4-0, 3-0. Uhum. Então eu acho que, por mais que o Corinthians esteja na fase de grupos e tudo mais, a Libertadores, o time reserva do Corinthians vai ser muito bem capacitado de passar a uma semi, a uma final do Campeonato Paulista. Uma coisa que a gente tem que enxergar com muitos, muito bons olhos é o toque de bola do Corinthians. Os dois primeiros gols do Corinthians, eles ficaram 1 minuto e meio tocando a bola. E foi impressionante esse toque de bola, porque o time do São Bernardo não encostou na bola. O Corinthians chegou na área facilmente e fez os gols. Posse de bola... Isso que no primeiro gol o Fagner conseguiu 2 dribles. Exato. Ainda, e aí conseguiu, acabou cruzando errado, assim, mas depois voltou para ele. E ele cruzou. E para mim a questão da posse de bola é a grande mudança no Tite, no jeito do Tite comandar qualquer equipe, do tempo que ele ficou parado estudando futebol na Europa. Porque antes, mesmo quando ele foi campeão da Libertadores, do Mundial, era um time que jogava, às vezes, muitas vezes sem a bola, num contra-ataque, uma jogada aérea. E ele volta e ele muda o jeito de jogar, e agora ele consegue montar times que jogam com a posse de bola, como foi ano passado e como vai ser nesse começo de ano aqui. Era um estilo Marcelo Oliveira no contra-ataque. O que eu acho Marcelo Oliveira, Muricy. Eu acho que, tipo, o Tite, com a questão da posse de bola, junto com os exemplos que deram, Muricy, o Marcelo Oliveira, é que a diferença da posse de bola do Tite, ela é muito mais aguda. Ela é muito mais aguda que, por exemplo, o do Marcelo Oliveira e o do Muricy. Tanto que, se o Muricy e o Marcelo Oliveira tivessem tendo a posse de bola como estavam tendo durante todas as suas partidas, esse começo de ano todo, e tivessem sendo agudos como o Corinthians do Tite é, o Flamengo não estaria na situação que está, que tem até um bom elenco, mas vai e volta, ganha de 1-0 sofrido no Campeonato Carioca, e o Palmeiras não estaria... O Marcelo Oliveira estaria provavelmente empregado e com outros resultados na Libertadores. Acho que o diferencial disso é que o Tite tem o respaldo da torcida, tem a confiança dos jogadores e da diretoria. Então isso facilita o trabalho dele. É um casamento perfeito. Exatamente. Então é o que diferencia ele do Flamengo, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, que tem a confiança de todo mundo e sabe que uma hora vai dar certo, então tem que confiar nele. Eu concordo com você. Eu acho que o Tite é um cara que eu não vejo assim perdendo 3-4 jogos seguidos. Ele vai ficar queimado com torcida ou diretoria. Então acho que o Tite tem essa base mesmo, pra, mesmo conseguindo... colecionando alguns resultados ruins em sequência, ele continue no comando ali, sendo uma aposta para mais longe ainda. Queria fazer dois parênteses, que o primeiro em relação a isso, que o Tite ele consegue botar mesmo o comando na mesa, eles não deixa os jogadores fazerem o que eles querem, e quando tem algum problema o Tite vai lá e soluciona. Outro destaque que eu queria fazer é a situação do Corinthians com relação à Lava Jato, né? Só queria comentar um pouquinho. Eu acho que independente da questão da Lava Jato e tudo mais, eu acho que tem, só para tocar nesse assunto, que as pessoas que usaram a instituição para fazer a corrupção que tem que ser julgadas. Não, sim, vai manchar a história do clube. Infelizmente vai manchar a história do clube, porque nenhum clube quer ter qualquer coisa de corrupção envolvida. Seja Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, qualquer um. Só que a gente também não pode ser clubista e achar que o Corinthians ganhou tudo roubado e não sei o quê. Acho que ou porque tem alguma ligação com isso. O vice ou qualquer outra pessoa que esteja envolvido, se o André estiver envolvido, porque tá o nome dele também nessas conversas, tem que ser ele julgado e separar o Corinthians, sim, instituição... Não, a questão é que a gente viu o Corinthians jogar bola e ganhou os campeonatos, sim, por mérito. Entra no consenso geral que isso não é real. Sim. Que estão jogando bem porque tiveram alguma ligação com a Lava Jato. Então... só para deixar bem claro que a instituição não pode ser... O que eu quis colocar é só que quem são os culpados devem ser julgados. Somente isso, não o Corinthians. Mas isso ainda vai dar muito assunto para falarmos aqui na bancada. Eu ainda tenho duas informações para você, querido ouvinte. Matheus Pereira, joia da base e que perdeu um pênalti na final da Copa São Paulo, está quase certo no Juventus. O negócio é por 10 milhões, mas o Corinthians tem apenas 5% do atleta, então capaz de mais uma grande promessa, uma possível grande promessa, ainda embora cedo para o futebol europeu. E outra informação que é uma curiosidade, o Corinthians leva mais torcida ao estádio do que todos os cariocas somados. Então, com todo respeito ao futebol carioca, ou o Corinthians leva muita gente, ou o futebol carioca... Respeitando o Corinthians, são os dois fracos. Acho que respeitando o Corinthians... Ou o carioca, né? Então... mas é um número expressivo para a torcida corintiana. Mas agora vamos falar de outro grande paulista que venceu na rodada. Então, Flavião, solta o hino do Tricolor. Salve o Tricolor paulista! O São Paulo venceu nesta rodada o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 no Pacaembu. E chegou aos 17 pontos, gol marcado por Caleri ao no passe do Ganso no finalzinho do jogo, numa partida que mais uma vez a torcida do São Paulo não compareceu, público pagante de 3 mil pessoas, mas acho que o mais importante para o time do Balsa foi a vitória, tirou um pouco do peso nas costas porque vinha com uma pressão muito grande de 5 jogos sem vencer, e agora se prepara para encarar o Santos na Vila. Mas aí, o que vocês acharam desse jogão do São Paulo? Eu acho sim que o time ontem ele mostrou algumas coisas que não vinha mostrando, principalmente o Balsa. O Balsa ele arriscou desde o começo. Uma das reclamações da torcida com ele era que ele não mexia no time, não mudava jogador, não mudava esquema. Ontem ele já entrou com um esquema diferente. Ao longo da partida ele fez alterações que mudou mais ainda o time, tirou o lateral, pôs um atacante, o Kelvin, e improvisou o João Schmidt na lateral, jogou Caleri e Kardec ao mesmo tempo durante uma parte do segundo tempo também. Então, algumas coisas o São Paulo mostrou ontem que não mostrou ao longo da temporada, que são essas mudanças. E, de novo, foi um jogo que o São Paulo teve muita posse de bola, não conseguiu aproveitar muito bem, tanto que foi achar o seu gol no finalzinho, um gol meio brigado do Caleri, que se muita joga sorte na bola e ela muita acaba sorte, encobrindo o Neneca. Mas, sinceramente, achei que foi um golaço. Foi um golaço. Porque um gol o passe do Ganso foi muito bom. O Ganso jogou bem de novo. O Caleri se esticou muito e conseguiu ainda o toque pro gol. Lógico que ele levou um pouco de sorte pela bola, não pegou do jeito, talvez, que ele imaginasse. Mas, pra mim, foi um gol bem bacana. Mas o que eu queria frisar é que o time do São Paulo, como você disse, Pião, entrou o Kelvin, o João Schmidt, e eles deram leveza pro time. Só que o problema é que quando eles pegavam na bola, o que eu enxerguei é que eles não conseguiam manter essa bola no pé. O Kelvin, por exemplo, já tinha esse problema no Palmeiras, que é muita firula. Então ele pegava a bola na ponta esquerda e não conseguia trocar essa bola com os companheiros. O Kelvin até não entrou tão bem assim. Sim. O João Schmidt jogou melhor que o Kelvin, porque o João Schmidt já tinha tido mais oportunidades no ano. Uhum. E ontem jogou o jogo inteiro, né? Uma parte de volante, depois ele acabou indo para a lateral esquerda. E o que eu acho é que o Botafogo desperdiçou muitas oportunidades, teve muitas oportunidades, chegou na cara do gol e não conseguiu bater pro gol de uma maneira eficiente que abrisse o placar ou ganhasse o jogo. Teve um lance claro, perdeu um gol. Antes do gol do Calleri, o Botafogo perdeu um gol incrível. Já no fim do jogo, acho que já estava perto dos 40. Sim, com o Leonardo, perdeu um gol feito, custou caro. Uma coisa que eu acho que tem que deixar meio claro, assim, é que eu acho que o Kelvin tem que entrar muito mais no time de São Paulo. Eu acho que ele parou de insistir com o Centurion, né? Acho que até a torcida, o próprio técnico percebeu que O que aconteceu aqui, né? Aconteceu o quê? Chegou uma pergunta aqui. Chegou a pergunta? Não acredito. É sempre que nessa bancada chega uma pergunta. Pergunta pra mãe de Nau, pô, fechou ali, ó. Nosso professor, André, que tá aqui na produção hoje. Hoje tá no estúdio, lembrando que temos uma participação grande hoje aqui no estúdio. É, o telefone dele, rapaz. Então, qual que foi a pergunta que chegou? Então, olá, caros amigos da bancada. Gostaria de saber se o Ganso, jogando a bola que está jogando e se destacando, teria uma chance de ir a um clube europeu e, consequentemente, chegar à seleção brasileira. Jader Macedo de Araraquara. Sim! Não! O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. O Ganso vem jogando muita bola. Se ele tivesse um time um pouco melhor que o do São Paulo está apresentando nesse começo de ano, provavelmente ele já estaria ali entre os principais candidatos à vaga de meia na seleção. O André tá com uma cara de que não tá concordando com isso. Não tô concordando porque, pra mim, o único jogo que o Ganso jogou bem contra um time grande foi contra o River e o resto... O André prefere o Rodriguinho que o Maicon, então... Não, mas tudo bem. Mas ele ficar jogando contra o time paulista... O capitão prefere o Rodriguinho no time dele ao Ganso. Prefiro mesmo, até porque são posições diferentes. Dá pra jogar os dois juntos, capitão? Dá pra jogar os dois juntos. Mas, por exemplo, o Ganso, ele jogou muito, só jogou bem um jogo contra o time grande. Os outros pequenos, o Romero conseguiu jogar bem contra esses times pequenos no Paulista também. Então, acho que não é um parâmetro tão grande assim o Campeonato Paulista pra falar de um jogador. Eu acho que o Ganso, por mais que esteja, né, se destacando no São Paulo, eu acho que ainda... Não é o Ganso do Santos. Né? Não é o Ganso do Santos. E acho que dificilmente vai ser, porque pra mim eu vejo hoje o Ganso jogando com outras características da época que ele jogava no Santos. Eu acho que se o Ganso for pra um europeu, pra um time... Eu não vejo ele indo pra um grande gigante europeu. Ou eu acho um time médio. Um time de segunda força na Europa, eu acho. Mas se for um time encaixado... Sim. Não, tem uma certa tradição, acho que vai ser bom. Mas eu acho ele. Que tipo um time médio ou até arriscar algum grande da ou Benfica ou Porto, não pode sei. Ser. Seria bem legal para ele, eu acho. E ele mesmo já falou que ia sair no meio do ano, né? Que ele ainda não acertou a renovação de São Paulo. Mas ele tem contrato até 2017, mas acho. Mas tenho minhas dúvidas se ele ainda não aguenta mais jogar no Brasil, né? Porque todo ano sai essas Todo ano o Ganso vai sair. Ele não aguenta mais. Vale lembrar. Lembrando que se o Pato tá no Chelsea, o Ganso. Se o Douglas tá no Barcelona também. E vale lembrar que no próximo jogo o São Paulo, como eu já bem disse, enfrenta o Santos na Vila. E o Ganso, de quem estamos falando, não joga, assim como o Rodrigo Caio e o Mena. Falou, falou, Mandiná. Falou, professor, até mais. Falou, André, bom feriado. Obrigado. E o Thiago Mendes tá de volta. Pra vocês, o desfalque do Ganso é crucial pro jogo contra o Santos? Eu acho crucial... Porque ele estava carregando o time do São Paulo, o elenco do São Paulo, em todas as partidas, mais ou menos assim, né? E eu acho que o Ganso era um jogador de muita classe e perdeu essa classe, infelizmente. E ele tem todo o potencial para recuperar isso. É só ele baixar a bola lá e jogar a bola. É simples. Baixar a bola e jogar a bola. É mais uma coisa, né, também. No São Paulo só o Ganso está jogando. Então, tipo, quem tá com ele, não dá para saber mesmo se ele está indo tão bem ou se o time... Só tem ele mesmo, né? Ou se o time não tem qualidade. Pra mim, eu acho que o Ganso tá jogando bem de qualquer jeito. Mas e se tivesse um time melhor, aí que ia aparecer realmente quando ele tá jogando. Porque em vários lances ele acaba deixando os companheiros em condição de finalizar ou de buscar jogada individual e acaba o lance não tendo sequência, porque os outros jogadores do São Paulo erram muito. Eu acho que o que dá pra falar que o Ganso tem ajudado o São Paulo... Querendo ou não, a ser menos pior nesse começo de temporada, é o que tanto o Palmeiras procura. Que o Cleiton Xavier não veio ainda, né? Tá no vai, não vai. Tá quase de volta. Vamos falar dele quase, daqui a pouco. Mas, por exemplo, o time do Palmeiras com camisa 10 igual um Ganso renderia muito mais. Poderia até estar em outra situação. É um exemplo. Até porque o Palmeiras tem o que o São Paulo não tem e falta pro Ganso que também. É o, em volta. Que é o jogador de velocidade nas pontas. Tem o Dudu, tem o Gabriel Jesus, tem o próprio Eric, que pode entrar nas partidas e fazer essa função. Que o Ganso, tendo esse jogador de velocidade, profundidade e movimentação, ajudaria muito o Ganso ali na armação do São Paulo. Sim, com certeza. Então, para você, querido ouvinte, o São Paulo enfrenta o Santos na Vila, mas agora vamos falar de outro grande paulista, o Palmeiras, que joga hoje. Então solta o hino do Verdão, Flávio. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Deixa rolar esse sino que hoje o Verdão vai a campo contra o RB Brasil no Pacaembu e precisa da vitória para se recuperar dessa fase, dessa nhaca, né? O Palmeiras tá numa nhaca. Que nhaca? É uma nhaca até maior do que... É, produção, eu não enxergo o que você tá querendo mostrar. Palpite. Ah, o palpite. Certo, vamos falar do palpite. Mas então o Palmeiras enfrenta o RB Brasil hoje. A possível escalação que o Cuca deve colocar em campo é... Fernando, respirando fundo, né? Fernando Braz, Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio, Arouca, Jean e Robinho, e na frente, Eric, Dudu e Rafael Marques, provavelmente fazendo um falso 9, ou um centroavante mesmo, não sei quais são as pretensões do Cuca. Pra vocês, hoje o Palmeiras é favorito? É favorito, e vendo os jogos do Palmeiras há um tempo, o que eu queria é que o Rafael Marques entrasse como centroavante e fizesse essa função de falso 9, que há muito tempo eu tava buscando para esse time, eu estava analisando as táticas que os técnicos poderiam usar, e desde o Oswaldo de Oliveira, ele deveria usar o Rafael Marques como centroavante. É que ele já falou que não gosta muito, né, dessa função, sim, ele prefere na aberta. Né? Sim, o próprio Rafa falou, mas algumas partidas que ele fez... fazendo essa função, ele fez muito bem. E eu acho que o falso 9 pode ser uma boa alternativa para o Palmeiras na questão de não ter o armador que faça a bola chegar tão bem aos atacantes. Ter um atacante ali de área que consiga sair e vir buscar, que o Barrios pode fazer isso também, que é um jogador que consegue sair e fazer o pivô para os outros. É, o Rafael Marques... Lembrando que hoje o Barrios é desfalque na seleção paraguaia. É isso, Paraguaia, assim como Matheus Salles e Gabriel Jesus, que estão na seleção olímpica. E acho muito importante a entrada do Eric, porque o Eric precisa ganhar um ritmo de jogo no Palmeiras. Uma sequência, né? Foi uma contratação cara. Foi uma contratação cara e ele precisa estar em campo. Para a gente analisar qual que é o trabalho dele, mesmo porque ele é uma joia do Brasil, né? Sim, é bem verdade. E lembrando nesse jogo que o Lucas provavelmente está de volta na lateral direita. Ele que... Que falando em nhaca, ele tá numa nhaca. É, tá numa nhaca das grandes. É um reforço. Egídio tá tomando a vaga na lateral esquerda. E o meio-campo, Gabriel sendo sacado. E com Arouca e Jean. Mas pra mim, minha opinião, eu tô muito curioso pra ver uma dupla de volantes com Gabriel e Matheus Salles. Eu não entraria com Arouca no jogo de hoje também, que eu acho que o Arouca não vem fazendo uma boa temporada. Eu entraria com o Gabriel, mais marcação, e o Jean pra saída de jogo. Que pra mim, talvez seja os volantes titulares do Palmeiras hoje. Eu testaria, pelo menos, esses dois. O Gabriel mais na marcação e o Jean na saída de jogo mesmo. Pra facilitar o trabalho do Robinho, se for jogar com o armador, ou o próprio Dudu, se jogar nessa função. Mas como o Gabriel vem de lesão, eu acho que ele precisa de um tempo ainda pra se restabelecer no time. Eu acho que tá muito prematura essa entrada dele. E eu acho que... O Matheus Salles precisa ter muito mais espaço do que ele tem. Como o Pedro falou, a minha dupla de volantes ideal é Gabriel e Matheus Salles também. Eu acho que o Palmeiras tem que tomar só cuidado com... Além de estar nessa sequência ruim, não só do campeonato, mas da temporada, né? Porque tá mal no Paulista, tá mal na Libertadores. Mas o Red Bull não é um time, assim... Não falar, não... Tão fácil de ser batido? É, não é um time fácil. Não é uma equipe ruim, não. Não é um, com todo respeito, não é um Capivariano, não é um Rio Claro, que estão fazendo campanhas bem fracas. Mesmo porque o Red Bull teve um investimento muito maior que esses outros clubes, né? E briga pela vaga no seu grupo. E o Red Bull acho que já faz uns dois ou três anos, que chega na próxima fase. Que vai chegando, né? e não chega, dá trabalho na primeira fase. E convence grandes paulistas. O Red Bull, no ano passado, no campeonato passado, venceu o Palmeiras, jogando em Campinas, por 2-0. E, se eu não me engano, aprontou para mais algum grande, que agora não me lembro. Esse ano empatou com o São Paulo, na estreia. E contra o Corinthians jogou? Não, é do grupo não, é do Corinthians. Grupo, né? É do grupo. E briga pela vaga? Com o Água Santa. Água Santa. Ganhou do Santos. Ganhou do Santos. Produção ali, o Flavião. Flavião não gostou dessa notícia. Seja, o Red Bull não perdeu para times grandes esse ano. Red Bull te dá asas. Exatamente. Vai, Red Bull te dá asas. Que beleza, hein? Deixa pra você as piadas, Capita. Muito obrigado. Bom, vamos ver então se o Palmeiras consegue essa vitória. A expectativa no Pacaembu é de cerca de 13 mil pessoas, 14 melhor mil. Melhor que São Paulo. Já vendeu 11 mil não ingressos. É difícil. 11 mil ingressos, mas véspera de feriado com a fase que tá, eu acho que não vai passar muito de 15 mil. Fala, Capito. Acho que, voltando ao problema do elenco aí que vocês estavam falando, acho que o maior problema são as grandes contratações que o Palmeiras faz para lugares no time que não precisam. Porque, por exemplo, o volante contratou o Jean e tinha já o Matheus Salles no lugar. E o Gabriel Santos, e o Gabriel e o Aruca. Então, aí já acabou com o espaço do Matheus Salles. Aí contratou o Eric, já tinha já o Gabriel Jesus, que era joia. Mas o Eric até que faz um certo sentido, porque o Palmeiras perdeu o Kelvin. E o Rodrigo, né? Faltou o Rodrigo nessa lista. É, tem o Rodrigo que tá também machucado. Ah, nossa, mas aí já tá machucado. É que o Eric, ele pode, como até quando ele veio pro Palmeiras, ele já jogou como um centroavante, né? Porque ele tem mais finalização que, por exemplo, o Dudu e o Gabriel Jesus. Ele é um cara que sabe entrar na área e finalizar bem. Então, é uma outra alternativa. Assim, não vejo tão ruim a contratação ou tão desnecessária. Sim, mas o que o Capita falou, eu concordo em todos os aspectos, porque o Palmeiras, eu acho que já tinha um time bem montado, assim, um certo padrão, não um padrão de jogo, porque todos criticavam também o padrão do Marcelo Oliveira, mas os 11 titulares eram bons, e pra mim não precisava ter lotado o elenco de jogadores medianos pra elenco, assim, e sim jogadores de peso que chegassem pra jogar, e agora o Palmeiras tá pagando esse erro, porque tem muito jogador e posições carentes, como um armador, talvez um lateral, ainda faltam. Então, uma dor de cabeça aí pro Cuca, que eu ainda acredito que pode arrumar esse time. Fala, Vitor. Mas só uma coisa que eu não poderia deixar a peteca cair, já que vocês tocaram no assunto do elenco. Tá rodando esse áudio no WhatsApp, as pessoas estão comentando, e pra mim, o áudio até que faz sentido em alguns pontos. Muito bem lembrado. Por quê? Porque o que a gente fala no vê áudio? A gente vê o racha, resumindo, é um racha no elenco. Racha no elenco em três, entre Robinho, Zé Roberto e Praz. O áudio falava que o Robinho e o Praz não gostam do Zé Roberto. E eles têm um grupo que faz esse confronto aí. E uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Eu acho bonito pra essa escola, né? É, então, exatamente. E o problema do Palmeiras é esse há anos. Há anos sempre tem alguma coisinha. Diego Souza tinha o grupo dele, Valdívia tinha o grupo dele. Então é uma coisa, um câncer no Palmeiras, um verdadeiro câncer do Palmeiras. Mas acho que a gente tem que ter muito cuidado para noticiar isso. Só queria passar por isso para fazer uma reflexão. Fala, Betão. Eu acho que, só rapidinho, voltando, falando em elenco também, e falando de contratações que o Palmeiras poderia ter feito, que seriam, assim, grandes contratações. Everton Ribeiro? Não acho que nem o Everton Ribeiro. A gente pode dar exemplos do Bolanhos no Grêmio. Sim. Que o time do Grêmio estava bem ajeitado e veio um cara para uma posição para aumentar, tipo, levar o grupo inteiro junto. Tanto que quando ele jogou, o Grêmio foi totalmente diferente, foi outro tipo de jogo, outro estilo. O próprio Prato, Beto, na época do Gareca. O Prato, mas aí... Era outra questão. Mas aí é um passado, diferente. Cazares do Atlético, que é um... por exemplo, se fosse trazer um cara de meio de campo, trouxesse um cara que tava acima da média. É, ele vem mostrando que poderia ser, sim, o armador Galo, eu acho que jogaria que o Atlético, em qualquer time que hoje. O Palmeiras precisa. O Galo foi um exemplo de quem contratou o certo. Precisava aumentar... De quatro jogadores que chegam pra jogar. Sim. Fala, eu acho que nessas contratações, acho que o Grêmio que se conseguiu trazer o que precisava, porque, por exemplo, o Grêmio acabou perdendo o Eraso pro Atlético Mineiro e trouxe o Fred do Goiás baita pra ir pro seu lugar. Então, é o que o time precisa analisar. O Corinthians também é outro exemplo, perdeu 7 jogadores, contratou 7. E o Atlético que trouxe o Eraso, ele perdeu o Jamerson pra Europa. Então, Então, perdeu um, mas trouxe um do mesmo nível para posição e fechou o elenco. Bom, mas então é isso para você, querido ouvinte. Fala, Pião, você quer falar alguma não, coisa? Não, quero não. Vamos aos palpites rápidos aqui para esse jogo do Pacaembu, Pião. Palmeiras vence 2-1. Palmeiras vence 3-0. Palmeiras vence 1-0. Red Bull 2-1. Para mim, Palmeiras vence 3-0 e vai agora emplacar uma série de vitórias. Essa produção rindo aqui, mas... Não, vai ganhar também. Sentiu um clubismo, hein? Palmeiras é Brasil na Libertadores também. Nossa produção aqui falou que o Palmeiras para no Rosário, mas não. Palmeiras é Brasil na Libertadores. Então, lembrando para você, querido ouvinte, o jogo é 8h30 no Pacaembu. Mas agora vamos falar do último grande paulista que tem uma bomba. O Santos que não jogou, já jogou o jogo dessa semana, né? Tinha adiantado. Contra 15. Então só tá descansando pro clássico, mas Flavião, solta o hino do Peixe. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos que se prepara para enfrentar o São Paulo no final de semana, clássico paulista na Vila Belmiro. É, não temos agora grandes notícias do Santos, mas o Vitor, como sempre, tem uma bomba lá no bomba do Santos, peixe. Então solta a bomba. A bomba do peixe é que a contratação do momento para o Santos é o Marcos Moreno, de 19 anos, do Atlético Nacional de Medellín. Ele viria por 3 milhões de dólares, mas tem o Porto de Portugal e o Liverpool da Inglaterra têm interesse no jogador. O que vocês acham desse jogador? O Santos está quase contratando ele, mas tem esses percalços no caminho. É um grande destaque do futebol colombiano. Jovem, promessa. É tratado como ele, o xodola da Colômbia e que eu acho que pode dar certo sim no Santos. É, vem sendo destaque no melhor time da Libertadores, o Atlético Nacional, que venceu as 4 partidas. Tem a melhor campanha dessa primeira fase por enquanto. E é um jogador jovem que vem se destacando e ali no ataque do Santos pode ser uma boa opção para o time conseguir ter peça de reposição, que a gente sempre fala que o Santos muitas vezes tem um time, mas não tem um elenco. É, porque eles estão procurando um substituto para o Ricardo Oliveira, né? Que já tem uma certa idade e talvez mas se aposente. Mas esse atacante que você citou, qual é o nome? Marcos Moreno. Marcos Moreno. Eu acho que joga tanto de centroavante como aberto pelas pontas. Eu só não acho que se ele vai conseguir jogar muito nesse ano, né? Enquanto ele estiver ali no... Depende da adaptação dele também, né? Não, nem por isso. É porque já tem o Gabriel, já tem o Ricardo Oliveira ali. Não mas sei é se que ele acho teria... Que o... Já tem não, o Joel, o Rodrigão que tá vindo. Ele empolgou, hein? Rodrigão é destaque da Copa Nordeste, cara. Mas o Santos... Lampions League. Mas não sei se ele vai conseguir jogar muito... Não tem muitas possibilidades de jogar aqui com esse elenco do Santos agora no ataque. Se fosse para outras posições, eu acho que ele conseguiria ter mais volume de jogo. É, lembrando que também é uma contratação que o Santos está querendo, mas tem Liverpool e Porto, que não é qualquer concorrência. Principalmente falando em base, né? Porque volta e meia o Porto, principalmente, solta vários garotos aí na... E vamos adiantar esse palpite para o clássico? Já que não teremos programa amanhã, porque é feriado, querido ouvinte, então... Exatamente. João Pedro, Santos e São Paulo, quanto vai ser? Tô curioso pelo seu palpite. Os dois desfalcados, eu acho que dá empate 2-2. O palpite é meu agora? Todo seu. Então, como diria Rony Von, já que você falou todo seu, eu acho que o meu palpite é vitória do Santos 3-2. Quantos gols, hein? Fala, Zé. Meu palpite pro clássico vai ser 4-0, Santos. Eu vou acompanhar o Zé e vou no 4-0 pro Santos também. É, o meu palpite vai ser 3-1 pro Santos. E minha produção tá mandando aqui sinais da mãe de Iná falando... Tá certo. Falando que vai ser 2-0 Santos. Professor. Mãe de Iná, professor André, falou que vai ser 2-0 pro Santos. Mas falaremos muito mais sobre esse clássico na semana que vem, que promete ser um jogo bastante disputado. Mas agora vamos dar um breve relato da Primeira Liga, que recebeu seus dois grandes finalistas e, para isso, participação especial na bancada do nosso repórter Matheus Veloso. Então fala, Mati, qual que é o seu destaque dessa Primeira Liga? Dois confrontos decidiram os finalistas da Primeira Liga na noite desta quarta. No primeiro, o Fluminense venceu o Internacional nos pênaltis após empate por 2-2 no tempo normal. No segundo confronto, o Atlético Paranaense bateu o Flamengo por 1-0, gol do Marcos Guilherme no segundo tempo. A final será dia 7 de abril em local indefinido. Boa, Matheus. Então temos dois grandes finalistas na final da Primeira Liga. Não sei que eram o que vocês finalistas esperavam. Finalistas na final. Eu falei que eu avisei que o Flamengo ia flopar pro Atlético Paranaense. É, exatamente. É, mas eu acho que vai dar Fluminense. Meu destaque foi pro Diego Cavalieri, que pegou 3 pênaltis. É, deu uma de Marcos. É, deu uma de Marcos ali, é da escola, né? E o Fluminense passou muito bem pelo Internacional, teve um trabalho, e acho que o mérito é do Levir Cupi, total. É, jogou melhor, e no jogo, o Fluminense jogou melhor, já era pra ter matado o jogo contra o Inter, mas tomou um empate no final do jogo, e acabou vencendo nos pênaltis com o Diego Cavalieri brilhando. E no jogo do Flamengo, o Flamengo jogou melhor, que golaço, mas o Atlético Paranaense fez um golaço com o Marcos Guilherme. Então pra vocês, quem que leva essa taça? João Pedro. Eu acho que ficar com o Atlético Paranaense vai surpreender o Fluminense na final. Vitor? Eu concordo plenamente com o peão. Atlético Paranaense surpreendendo. Zé? Atlético Paranaense. Eu quero concordar, mas... eu quero concordar, mas como eu sou do contra, eu vou acreditar no Fluminense. Ei. Eu também aposto no Fluminense, mas você, querido ouvinte, que adora mandar perguntas para a gente, mande elas para a nossa encarregada André Fonseca, nossa mãe de Ná. Tá cheio, professor. O número dele é esse, 991-93-0320. 991-93-0320. Mas agora pode beber sua água, que na volta teremos muito mais com seleção brasileira, eliminatórias e Europa. Valeu, até breve. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Just go ahead now, and if you like to tell me, maybe just. Estamos de volta, querido ouvinte, aqui na Arquibancada Mac. Agora para falar um pouco de seleção, eliminatórias e Europa. Estão de volta os grandes jogos das seleções nacionais. Mas antes, a nossa produção mandou uma informação. Outra bomba, hein? Outra bomba. Outra bomba. Alguém quer falar essa bomba? Eu falo. Posso falar? Não, pião, pião. Pião, pião. Pião. Não sei porque eu escolhi você, tem a ver com São Paulo, então fala. Muito obrigado. É, exatamente. O Milton Cruz... Funcionário quase vitalício do São Paulo há muito tempo no clube, foi demitido hoje, não tem mais nenhum vínculo com o time do São Paulo. E será que agora ele parte para ser técnico? Provavelmente, né? Ele aprendeu muito com, acho que se não me engano, com o próprio Telê, né? Né, Pião? Acho que sim. Então, Telê, Muricy, alguns técnicos que passaram no São Paulo, que ganharam muitos títulos. Adilson Batista. Ele aprendeu bastante com esses técnicos e agora eu acho que ele está preparado para uma nova etapa. Bom, mas agora vamos falar um pouco de seleção. A seleção está de volta, então Flávio, solta o hino da Celeste. Mais uma vez. Vai Brasil! Brasil que entra em campo nessa sexta-feira contra o Uruguai. E o que vocês acham aí desse jogo? Vai dar bom? Acho que é um jogo muito complicado pro Brasil, que não vem tendo ótimas atuações, assim, de se confiar tanto assim na seleção brasileira. E o destaque aí é pro Suárez, que vai retornar à depois seleção. Depois de 19 jogos afastado. Dois anos aí, já fez até a aposta com o Neymar pra ver quem ganha. E o vencedor... Vai ser legal esse conto. O vencedor não, o perdedor vai pagar um hambúrguer, hein? Que aposta. Será que o Suárez vai dar uma mordida no hambúrguer igual ele deu no Chiellini? Ai... É, pior. Eu não sei. Mas vamos à possível escalação da seleção brasileira pra hoje, pra sexta-feira. Vocês me ajudem, porque eu não sei o que o Dunga vai fazer. Provavelmente o goleiro. Nem o Dunga, sabe? Eu acho que ele deve entrar com o Alisson no gol. Alisson no gol. Provavelmente. Daniel Alves na lateral direita. Só uma coisa: foi o Alisson que tomou aquele frango lá? Qual? Qual? O frango do Osvaldo ontem contra o Fluminense. Não, Muriel. Não, o irmão dele. Foi irmão dele. Tá bom. Tá em família, sangue, né? Tá em família. Pião. Você acha fala. O Alisson bonito? Fala, capitão. Hã? Você acha o Alisson bonito? Eu prefiro falar sobre o futebol dele. Tudo bem. Será que essa é a namorada do Pião? Ele não quer. Não sei, eu acho que não. Mas então, o Brasil deve entrar com o Alisson, Daniel Alves. Eu acho que ele vai entrar com Davi Luiz e Miranda. Eu não entraria com Davi Luiz, eu entraria com Marquinhos. Mas eu acho concordo. Que ele vai de Davi Luiz e Miranda. Não sei se vocês concordam. Eu acharia que o Gil jogaria ali mesmo. Não, acho que não. Sem clubismo, sei. Sabia? Que não, é uma tudo bem, mas quando que ele não, jogou... Ninguém, que tá ninguém fala clubista. Que eu sou corintiano, para, mano. O cara aí, torce Chelsea. Pro Chelsea, mano. Tô com a camisa do Chelsea aqui. Eu acho que quando que ele entrou no lugar do Davi Luiz... No último jogo da seleção, ele atuou muito bem e deu mais segurança do que o Davi Luiz dá jogando na zaga do Brasil. Na lateral esquerda, ele deve entrar com o Felipe Luiz. Acho que todos concordam, sim. Mesmo o Alexandre sendo mais leve que o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz tem a confiança do Dunga. No meio campo, Luiz Gustavo. Fernandinho. Aí que mora o problema. Ele deve entrar com o Luiz Gustavo, Fernandinho. Meu Deus. Douglas Costa, William. E aí Neymar essa e não. Renato Augusto. É? É. Neymar? É. Eu acho que o Renato Augusto não entra como titular. Eu acho que o Renato Augusto entra. Eu acho que ele vai entrar, mas eu não entraria com o Fernandinho. Talvez eu jogasse com a dupla quem de volante. Entraria com o Dunga. Fernandinho? O Dunga. É, esse é o problema. Eu aposto em um Lucas Lima. Ou os Karata. Eu acho que ele não entra de Renato Augusto. Eu acho que mesmo não querendo defender, mas já defendendo, eu sou muito mais o Fernandinho como titular do que o Oscar convocado. Eu tava vendo a cobertura do Esporte Interativo lá na Granja Comari e eles estavam falando que o Dunga entraria com o Renato Augusto, por isso que eu falei. E vai entraria, que ainda eu recuaria, tem o Felipe Coutinho. Eu recuaria um pouco o Renato Augusto, entraria com ele no lugar do Fernandinho como um volante com mais saída de jogo. E poria o Lucas Lima ou o Felipe Coutinho ali na armação do time. Junto com o Douglas Costa, o William Neymar. Eu entraria com meio de campo assim mesmo. Eu gosto do Renato Augusto vindo pra trás pra conseguir marcar e ele tendo mais liberdade pra ir pra frente e atacar também. Eu acho que ele tem qualidade pra fazer os dois papéis, como jogou no Corinthians, fez os dois papéis muito bem também. Então, eu acho que eu confio nele pra fazer essa posição nesse trio do meio de campo do Brasil. Sim, parando pra pensar, o time do Brasil, a seleção, tem um ótimo elenco, um ótimo plantel. O problema é como o Dunga vai encaixar essas peças. Por exemplo, eu acho o Douglas Costa o jogador do ano do Brasil. Até mais do que o Neymar. Assim, em termos de produtividade, em termos de estar jogando um fino da bola, eu acho que o Douglas Costa tá arrebentando. Eu acho que a questão do Douglas Costa, a gente pode cotar ele como um dos melhores. É porque o Neymar, a gente já sabe que é um patamar, querendo ou não, por mais que o Douglas Costa seja um excelente jogador, o Neymar é um patamar acima do Douglas Costa. Ah, claro, em termos de técnica, sim. Eu acho que o Douglas Costa, o Douglas Costa... Costas largas. Oi. É, mas ele não... Mas ele no Bayern de Munique, ele não sentiu a pressão, ele veio, pegou o lugar dele, tirou o Robin do time. Sempre elogiado pelo Guardiola. Exatamente. Então, eu acho que... Não é pra poucos, né? Não é pra poucos, é. Até porque o Vidal, companheiro de time dele lá no Bayern de Munique, falou que ele pode ser cotado entre os três melhores jogadores do mundo da próxima temporada. Mas eu não sei se vocês concordam, eu particularmente não concordo. Falam que essa seleção brasileira é muito fraca, assim, tecnicamente, comparada às outras. Na minha opinião, tem jogadores muito bons, principalmente do meio pra frente, mas é mal treinada. E aí que eu fico pensando, imagina o que o Tite iria fazer com essa seleção. Vocês concordam? Eu acho que... Eu não concordo que seja uma seleção fraca, mas eu acho que essa ideia vem da base de... Que, se voltar um pouco no passado aí, seleções do Brasil tinham 3, 4 no Neymar, assim, pra cima. E hoje só tem ele e o resto é jogador mais... É muito bom, mas muito bom também não chega no nível de craque, assim. Não. Por exemplo, quando você tinha Ronaldo, Rivaldo, sim, Ronaldinho, Kaká, fora isso, tudo junto. A seleção não tem fase. Um centroavante que isso é o desbanque. É o que isso. Só tem o Ricardo Oliveira, mas... Que já tem 36 anos. Aí o problema é o futuro mas da tem seleção. O Roberto Firmino, que é falado lá na Inglaterra como o sucessor do Suárez. Exatamente. Lembrou do que eu falei, né? Lembrei. Será que ele morde? Não. Se fosse o Diego Costa, quem sabe? Tá aprendendo, né? Mas falando disso, do Brasil, acho que o que você tocou aí no assunto do centroavante é o que chama mais atenção, que é o que falta no Brasil, assim, sim, né? E que eu acho que é por isso que o Brasil não é considerado um elenco tão bom. Completo, um elenco completo pra uma seleção do nível do Brasil. Por causa disso. Agora você imagina, desculpa, Beto. Você pega o Tite na seleção brasileira, ele arruma aquele meio-campo. E aí ele arranja algum jogador de área que, só vai que meter empurre a bola. E aí, Fred e aí temos, né? Fred, Ricardo Oliveira. O problema desses jogadores é idade, quando... É a idade. Mas quando a bola chega... Não só pra eles finalizarem, quando eles têm que fazer alguma coisa a mais. O pivô. Isso aconteceu, exatamente, por exemplo, na Copa com o Fred, que eu acho um bom centroavante, faz muito gol. Ah, já mas foi na o tempo, Copa, né? Mas na Copa ele tava numa fase tecnicamente boa. Eu acho que ainda assim ele é o melhor centroavante do Brasil. Eu também acho. Mesmo com os gringos aqui. Eu acho eu ele também bem acho. Melhor que o Guerreiro, eu acho. Não, mas, aí ó, não sei, mas eu acho ele... Mas uma prova do que a gente tá falando de falta de centroavante no Brasil é que, querendo ou não... Por exemplo, pro Corinthians era o Guerreiro antes, agora no Flamengo era o melhor atacante. Aí tem o Fred, aí no caso, por exemplo, do Palmeiras, tá o Barrios, que é o titular, o Alex Gol. Mas assim, os titulares são normalmente, ou os preteridos não são os brasileiros. Tem o Prato no Atlético Mineiro. Agora o próprio Calleri no São Paulo. O Calleri e o Centurion no São Paulo. Então os atacantes não são brasileiros. A maioria são sul-americanos, né? Mas o Grêmio foi atrás do Bolanhos pro ataque. O auge do desespero da seleção foi quando falaram que iam naturalizar o Lucas Prato pra ser centroavante da seleção. Nossa. Acho que se isso acontecesse, sinceramente... Eu desistia de torcer não, pro Brasil. Pode fechar cancelava, a porta. Cancelava. Porque... Só o Jonas não pode ser centroavante. Eu tenho um protesto, eu acho que o Afonso Alves devia... Gostei, gostei dessa opção. Qual que foi? O Jonas. É. O Jonas tá fazendo um artilheiro gol. Da Europa, artilheiro, né? Da Europa. É uma opção que, se for bem utilizado, pode, eu acho quem que sabe, ele... fazer. É que eu acho que ele poderia ser testado em algum momento desses próximos dois jogos. Sim. A Copa é daqui dois anos, né? É. Não tá tão longe. É, que ele, parece 2018, parece estar longe, mas tá faltam longe. Dois anos apenas, é bem... Ele ia estar com 34 anos, o Jonas. Mas então, como a gente tava falando, a zaga é muito boa. Eu acho... Temos as melhores opções de zagueiros. No FIFA, falta... principalmente, né? E ainda falta o Thiago Silva, que vai, pode ter tido aquela fama... Que pra mim entra no lugar do Davi Luiz, dos quatro que estão lá. Davi Luiz tá errando até na final do videogame, vai jogar exatamente. Bem no futebol real. Explica pra eles que o nosso querido ouvinte não entendeu não essa entendeu. Que na final sacada. Do Campeonato Mundial, o Davi Luiz errou o bote no último minuto e acabou dando a vitória pra França, né? Foi... Jogo que foi transmitido pela Fox Sports. Exatamente, primeiro mundial. De FIFA, que novidade perder pra França, não? Pois é, e não era nem o do Zidane. Pois é. É a França de... Valbuena e Benzema. Mas, que fácil. Grandes amigos. Mas uma coisa, não sei se vocês concordam, que é bastante, acho que discutível, talvez favorável, é porque o Dunga na seleção... Tá tranquilo. Tá bem favorável. É, o Dunga na seleção, ele tem números bons. Ele foi demitido pra mim justamente na última Copa, em 2010, porque perdeu um jogo muito atípico, que não foi culpa dele, para a Holanda, sendo que ele tinha vencido tudo antes pela seleção, e agora voltou para a seleção, caiu de paraquedas de novo, talvez porque se arrependeram de demitirem ele antigamente, mas eu acho ele, assim, que não tem uma experiência como, por exemplo, o Tite tem, não tem a bagagem, capacidade que o Tite tem, mas é um técnico que tem o espírito, a garra da seleção, mas aí eu não sei o que vocês acham. Sinceramente, o Dunga não tem competência para estar... como técnico da seleção brasileira. Ele deveria começar num clube primeiro. Ele começou no Inter. Começou... Ele começou na seleção e tentou ser um clube. E fracassou, né, no Inter. Exatamente. Fracou. Só que o problema é que ele só passou pelo Inter. Depois da seleção brasileira, ele passou pelo Inter. E ele ficou recluso na cidade dele, não foi estudar, sim, não foi se atualizar. Esse é o grande problema do Dunga. Ele não tem um conhecimento, Jair eu acho, Pirceni, como técnico. Já. Como técnico, ele não tem esse conhecimento para assumir uma seleção brasileira, que é uma das seleções históricas do mundo. Não dá pra... E pra vocês, o Tite é a melhor opção. Com certeza. Primeiro, vou falar uma coisa que vai ser meio polêmica aqui. Lá vem. Lá o Dunga vem. Não é técnico. Mas vocês, por exemplo... Mas, por concordo. Exemplo, o Ale Oliveira é mais técnico, né, da ESPN do que o Dunga. Mas, por exemplo, se chegasse uma proposta na mesa, Mourinho, Guardiola e o Tite... Vocês apostariam num técnico estrangeiro ou iriam eu ficaria de melhor aqui? Eu iria com o Tite. Eu iria com o Tite, mas não posso dizer que eu pensaria no Guardiola. Eu iria com o Tite, mas eu pensaria no Guardiola também, porque, é o Guardiola. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes exponenciais do mundo. Aí. E o Pedro falou dos números do Dunga na seleção. Na seleção... Mesmo sem um técnico, o Brasil não conseguiria os mesmos números, eu acho. Porque o elenco do Brasil eu acho tão bom que não precisaria nem de técnico pra conseguir esses números que o Dunga conseguiu. Imagina se tivesse um técnico. Se fosse com um técnico. Antigamente? Aham. Uhum. Na época de 2010? 2010. Eu não achava o time muito forte, não. Não? Não. Ah, tinha o Kaká. E tinha um centroavante, que era o Luiz Fabiano, naquela época tava jogando muito. 6 minutos pra acabar o programa, hein? É isso? É isso? Vamos mudar acelerou de assunto. Acelerou, palpites. Brasil e Uruguai. 2-1, Brasil. 2-2. 3-1, Brasil. 0-0. Brasil e Uruguai, 0-0. Mas você é do contra, hein, Flavião. Capita? Quanto? Brasil e Uruguai. 0-0, Flavião falou. Palpite. Eu acho que o Brasil vence por 2-1 e vai bem aí pra classificação das eliminatórias. Lembrando que temos jogos... Hoje, Bolívia e Colômbia, Equador e Paraguai, Chile e Argentina, um jogaço. Vamos, é o jogo Chile. Da noite, né? Oiô, pai. E Peru e Venezuela. Bolívia e Colômbia já acabou 3 faz a 2, pouco acabou. Tempo, 3-2 para a Colômbia. E você lá tem... na Bolívia. Beleza. Então, e vamos Paraguai... dar... Quanto é o Paraguai? Paraguai tava empatando com o Equador. 1-1, né? Já vou procurar aqui quando está o jogo. Bom, então agora falamos muito de eliminatórias. Vamos dar um pulo, pegar o avião. Vamos para a Europa, que temos muitas novidades de lá. Estamos descendo no aeroporto da... Lá vem a piada. Estamos na Europa com jogaços aqui. Itália e Espanha precisa dessa informação, porque o jogo está em andamento, já deve ter terminado. Produção. Itália e Espanha, bola rolando. Vamos ver quanto foi. Quanto foi? Eu não sei. A bola tá rolando. Pera, calma. Mas tá rolando. É, como a produção não tava dando. Deu bug na produção. Deu, morreu. 1-1. Acabou. Acerta o seu gols, aí, gols, que gols, é o redondo meu aqui, Itália, nego. Itália 1. Insigne para a Itália. Quem? Para... Insigne. Insigne. Grande atacante do Napoli. E o Aduriz fez o gol da Espanha. Aduriz? Nossa, a Espanha é modificada. Bilbao, é. Ah, tá. Espanha sempre bastante faz gol de cabeça. Modificada. Sim, inclusive verdade. O Sérgio Roberto tá tendo chances na Espanha, né? Graças ao Luiz Henrique, né? Que com deu certeza. Chance desses moleque. Países europeus aí que vocês estão observando, quais deles vocês acham que chegam forte pra 2018? Islândia. Pô, brincadeira, hein, Beto? Não, mas aí, o pior é que não é nem... Não, tô falando que vai chegar forte. Mas a Islândia chegou, né? Lembrando que pra não Eurocopa, pra Copa, né? Pra Eurocopa agora. Eurocopa. Que tá. Tem Eurocopa. É, então, Copa Eurocopa. Tá. Quem que vocês acham que são os favoritos? Sinceramente, o favoritaço... É a Alemanha. Desculpe. Concordo. Discordo. Tudo bem. Alemanha. Quem que você acha? Por quê? Por que, não, que é a Alemanha? Porque a Alemanha tem uma base... Que vem... a Alemanha é atual campeã do mundo. Além disso, não, calma. Além disso, eles têm uma base que foi construída ao longo de dessa década. Não, então a gente não... tem que analisar isso. Eu acho que a Alemanha não tem jogado o que ela jogou. É isso que eu tô falando. Ah, não acho claro, que dá pra claro, pôr claro. Ela como favoritaça. É uma das favoritas. Mas tem o melhor time. Não tô falando que não tem se o melhor jogar, time. Se jogar o potencial... Tenho minhas dúvidas. Quem você Miller? Acharia melhor? Qual é melhor Miller? Time? Não, brincadeira. Hein? É brincadeira, óbvio. Ah, tá. Qual é o melhor time na sua opinião, Capito? Do que a Alemanha? Na Europa ou no mundo? Na Europa. Eu acho que a Inglaterra tá com... Recebeu um tapa no mate. Vamos terminar o programa? Nossa, a produção se revoltou aqui. Agressão comentário. Inglaterra corporal. Fogo de palha, cara. Não, mas tudo bem. Time, você perguntou o time. Não, você vai ser favorito. É, mas por exemplo... Eu acho que a França é melhor que a Inglaterra. Com certeza, Coman joga demais. A Espanha é melhor que a Inglaterra. Com certeza. Sérgio Roberto joga demais. Ah, mas o Sérgio Roberto vai jogar melhor que quem? Tô brincando. Nossa, acho que eu pensei um pouco no Lampard e no Gerrard. Saudade. Não, Bélgica, vai, pronto. Pra ficar Capita mais... Capita é saudosista. Ah, eu gosto do time da Bélgica. É legal, a Bélgica tem um time legal. É muito legal. A Bélgica tem um time legal. Eu gosto. Mas... Lucas, pode surpreender, mas Luka. Eu acho que na hora do vamos ver, a camisa pesa e a Bélgica não chega, não. Fala mais sobre essa camisa pesada, pior. Falando nisso... Ah, vocês entendem, desculpe, né? Desculpe, já que o Capita tá com a camisa do Chelsea, o... Diga. O Pato. Hazard. Tem uma proposta do Real Madrid pra ir pro Real Madrid. Exato. É. E uma troca possível com o James. Exatamente. O James. Certo, produção? O que vocês acham? Certo. Eu acho que é bom pros dois lados, porque o Hazard tá perdendo, não perdendo espaço, mas tá um pouco desgastado no Chelsea, e o James não vem rendendo o que esperavam dele no Real Madrid, então Capita, acho uma troca válida. James ou Hazard? Hazard. Mas o James Rodrigues vai fazer um bom meio de campo pro Chelsea. Eu não sei se o Hazard conseguiria jogar no Real Madrid no atual elenco. Eu acho que ele ainda perderia a vaga para o Bale. Eu acho que ele joga muito mais que o Bale. É que aí entra a questão que ali é se o Hazard vender. Joga pela ponta, né? No Chelsea. Então, se vender o Bale, o Hazard. O Bale iria pro United, né? Que sempre especulam eles. Aí, todo ano o Bale vai pro United. Todo mundo vai pro United. É que nem pro o Flamengo City, aqui no Brasil. Todo mundo vai pro Flamengo. Exatamente. Ou pro Galo, né? Ou pro Galo. A Nelka tá chegando lá. Até a Crefisa tá quase no Flamengo. A Nelka desembarcou agora no aeroporto de Belo Horizonte. Ô, Rubinho. Boa piada, hein, Rubinho? A Copa já foi em 2014 também. Não, mas. Ó, tá bonito. Racha na bancada. Ó, tá vou vazar áudios aí pelo Marquinhos, falando que a bancada tá rachada. Vai falar que o Capita pegou a namorada do peão, aí não. Não. parou, parou. É o Team Capita e o Team Peão. Vamos lá. Opa, tô vendo uma parte da bancada indo pro Team Capita, hein? Brincadeira, Peão. Peão tá sozinho. Mas é isso aí, querido ouvinte. É, teremos, então, nesse grande feriado, jogos da Seleção Brasileira Olímpica, que também está se preparando para as Olimpíadas, vai enfrentar a Nigéria e a África do Sul. E na Europa, então, fala, Vitor. Só tem uma última pergunta. Peão, tá namorando? Sim. Ah, tá, beleza. Continua. Tá namorando. Vai então, ganhar ovinho de então Páscoa, né? Então chega de problema, né? Vamos pro feriado? Vamos deixar nosso ouvinte pro feriado? Vamos, por favor. Então está terminando mais um Arquibancada MAC. Peão, pronto, você vai viajar? Não, vou ficar aqui em São Paulo. Então fala suas considerações aí. Foi muito bom o programa, obrigado bancada, obrigado Pedro, obrigado ouvinte que esteve com a gente e até a próxima. Não, a gente quer saber o que você vai fazer no feriado. Ah, comer? Brincadeira. Valeu, tão interessado na minha vida particular aqui, ó. Tá fora. Fala, Vitor. Queria agradecer aos amigos de bancada, queria deixar uma frase registrada aqui. Essa é a melhor bancada da arquibancada. Pronto. Que beleza. Bom feriado pra todo mundo e tchau, tchau! Fala, Zé. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Concordo que é a melhor bancada, né? Até truco rola no meio do programa. E intervalo. Bom feriado. No intervalo. Explica direito não, aí. É no intervalo. Ó, que o chefe tá aqui. É. Mas eu tô com 3 aqui. É, né? O chefe joga também, né? Ô, cara, nossa produção tá olhando toda a sua mão, capitão. Ô, desculpa. Fala tchau logo aí. Fala, tchau. Bom feriado a todos e até a próxima. Fala, capitão. Boa noite a todos. Vai viajar? Não, vou ficar em casa mesmo jogando meu videogame, tranquilão. Descansando pras provas. Exatamente. Eu queria mandar um abraço especial pro peão. E pra namorada. Muito obrigado, Capitão. Não tenho namorada. Acha, meu namorado. Será? Pra melhorar o ambiente aqui, apertar as mãos aqui. Isso, muito então, bom. Estamos que bonito. Que meio. Terminando mais um Arquibancada MAC. E também queria agradecer a presença de todos aqui na bancada, na nossa produção, que hoje apareceu em peso aqui no nosso estúdio. Exatamente. Certo, Matheus? Até com agressão corporal. Até com agressão corporal. Muito obrigado também para o Flávio e para, lógico, você, querido ouvinte. Está chegando ao fim mais um Arquibancada MAC. Como já falei, parece que eu não quero ir embora. Não quero ir embora. Então, bom feriado a todos. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui! True! Rádio Mackenzie.